Em frente à multidão, sem saber o que falar. O amigo na prisão, sem crédito no celular. Eu botei 30 conto lá, de 10 às 10 eu tô no corre. Emprego eu tive, eu larguei tudo, juro que eu não vou parar. 1.500 pro meu pai, ligava pra ele me ajudar. Dinheiro é pra essas coisas mesmo, no clipe isso não tava lá. Se não vier, não vai falar. Pode perguntar pro LK como foi chegar, sabe pra onde vai. Eu cresci sem pai, tu não tava lá. Hoje eu vou ser pai, obrigado já. Vou ter meu trabalho, um teto, poder pensar em neto. A mulher que eu amo do lado, um sonho de rua se torna concreto. Obrigado por ter do meu lado, Bruno, os amigos que eu tenho por perto. E a pressão de olhar pro futuro, meu filho do lado aprendendo alfabeto. Eu sei que eu não posso mudar o passado, e cê não sabe nem metade, mano, do que eu tenho passado. E já que tudo é tão maior do que as dores que eu vivi, no final eu só carrego um obrigado. E não é o que possa me abalar. Sei que amanhã o sol vai tá lá. E a cidade me sufoca, não se entrega, LK foca. Pensa em quantos corações toca, a sua música isso que importa. Os que miraram em mim só acertaram o vento, então me manda agora a dificuldade que for quem enfrenta. Eu vi meu pai bater na porta do fim, vi o renascimento, vi minha vida revirada e a luz nascer do sofrimento. Hoje eu navego em mares calmos, já que a luz é meu caminho. Só presente existe inexistência, vida é só um momento, é tudo breve, é tudo imenso, é tão pequeno, altos e baixos são frequentes, tudo é só questão de tempo. Hoje eu entendo, mano, calma, LK, mano, calma, LK, mano, foca, 30, LK, 30, foca, 30, LK, 30, foca, 30, LK, 30, mano, calma, LK, mano, vive agora, a ilusão do futuro. Não foi fácil assim, quem te estende a mão sabe de onde eu vim, crer na minha missão. É difícil explicar, sem lugar pra morar, são poucos que te entendem, irmão, sem perdão. Eu só tava ali, nada em minhas mãos, vê com quem cê anda, toma essa lição. Olha onde eu vim parar, cadeia não é lugar. Todo mundo é inocente, irmão, vacilão. Mil coisas que me cercam, mesmo depois de partir, eu não vou mais me vingar. Tu vai ver quando eu chegar, não me entenda mal. Quem sabe você vai tá lá pra ver.